Rádio Céu Sucesso apresenta Notícias da Hora. Caros ouvintes, informamos que o nosso diretor, José Roberto Santos, encontra-se ausente da escola. Ele foi a trabalho para Portugal, visitar a Escola Ponte, que é referência mundial na educação integral. Com isso, em breve, teremos melhorias na educação integral em nossa escola. Agora informamos que a partir de semana que vem, teremos em nossa escola o projeto Jovens Urbanos, que é uma parceria do Sempec com o Banco Itaú. Teremos 5 oficinas, sendo elas dança, fotografia, grafite, percussão e teatro, que acontecerá em 3 semanas com 6 encontros. Para maiores informações, procurar a coordenadora da Educação Integral, Luciana dos Santos, e professora Lenice Carvalho. Agora vamos falar sobre games. Você já imaginou poder jogar GTA na vida real? Bom, isso é possível com a ajuda de um óculos de realidade virtual e o PlayStation VR. Ao ligar o game, você se transforma no personagem Trevor, que é um dos personagens principais do game. E você pode andar pela cidade de Los Santos como se fosse na vida real. Ou seja, vale a pena conhecer este game. Então essa foi a nossa dica de tecnologia de hoje. A Rádio Céu Sucesso apresentou Notícias da Hora, um boletim informativo sobre a Escola Estadual Celso Machado. Apresentação de Rayane Carvalho, Luciano Augusto, Gustavo Augusto, Bárbara Porto, Ana Carolina. Com coordenação de Helenice Carvalho.